Meus amigos e meus irmãos, nós estamos estudando para os simples o papel das trombetas no Apocalipse. Eu acho que a plateia lá tem que ficar com alguma luz, senão eles não podem acompanhar. Bem que hoje eu não pretendo ler o texto do Apocalipse, que já li várias vezes as trombetas, li agora até a quarta. E agora vamos aos comentários. Mas o povo está gostando e muito da forma de pregar ao simples. Eu explicava ontem ao meu querido irmão Vitorino Bacari, Antonieta. Nós estamos fazendo uma revisão da forma de ver o livro das profecias finais. Tem que acabar com aquela análise apavorante, ou então deslumbrada, do Apocalipse. A Legião da Boa Vontade é obra de final de ciclo firmada sobre o Evangelho, tracinho de união, Apocalipse. Uma passagem aí nos jornais, o Eduardo está me mostrando. Marx perde terreno para Deus na China. Só mesmo num planeta atrasado é que a turma pode se espantar ainda com isso. Marx é um ser humano que cumpriu uma missão na Terra, como o irmão Zarura explica, na proclamação da religião de Deus. Quer vir aí, por favor? Explicando o papel de Marx no mundo. Marx veio à Terra, Engels, Bakunin, assim como Buda, Confúcio, Lao Tse, Zoroastro, Allan Kardec, Alziru Zarur, Chico Xavier, o Papa João XXIII, mandou Lutero, mandou Melanchthon, mandou Erasmo, mandou os enciclopedistas Voltaire, mandou Guerra Junqueiro, sim senhor, Guerra Junqueiro. Quem manda nesse planeta é Jesus. Mas esse planeta é uma bagunça. Não, você está enganado, meu irmão. Você está enganado, meu irmão. Não é uma bagunça, não. Se fosse uma bagunça que você pensa, os homens já teriam acabado com tudo. É porque, como nós escrevemos nas diretrizes espiritualistas da religião de Deus, o poder dos homens vai até um pedaço, até onde vai o governo dos homens. Dali não passa. Agora você quer medir a direção de Jesus pelos conceitos humanos restritos? O homem não sabe ainda que é espaço e tempo, e no Apocalipse está. Onde é que está? Na expressão dia do Senhor. É um estado de integração no Pai Celestial, que nos põe integrados então no seu conceito original e cósmico e universal do que seja espaço e tempo. Aí nós já seremos o espaço e o tempo em Deus. Aí vamos entender as profecias. Está aqui, ó. Zé Eduardo me trouxe. Página 41, do segundo volume da Religião de Deus. Ah, sim, deixa eu explicar o negócio, a questão do Apocalipse, do Evangelho. Vou acabar com esse negócio de apavoramento com o Apocalipse, ou de deslumbramento. Não. Nada de radicalismos. O Apocalipse diz no princípio. Por favor, vejam aí o Apocalipse. Vamos ler, Eduardo, aí para mim, os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 1 do Apocalipse. Vai ali no microfone, lá na luz, lá perto do coral, onde quiser. E vejam o que, que está escrito ali. Vocês vão entender por que que Vitorino Bacari propôs que fôssemos chamados também de pregadores da política de Deus. É preciso derrubar esse conceito de política nojento que está na Terra. Bom, religião é com os padres, é com os pastores protestantes, é com os líderes espíritas de Umbanda, é lá com Paiva, com aquela turma toda, isso é religião. Não, meu irmão. Religião é você todo o tempo, todo o tempo você é religião. Por isso o irmão Zarua dizia que política é a religião filosófica e cientificamente praticada. Praticar a religião cientificamente e filosoficamente é ser político. Gandhi dizia que religião sem política é armadilha mortal, que mata a alma. Vamos acabar com essa frescura. Desculpe o termo, mas aí a turma pula na cadeira. Diziam que a ciência não tem nada com a religião. Agora estou começando a achar que tem. Mas o velho Zarua dizia isso desde 1926. No terceiro volume das Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus, nós escrevemos que a ciência, iluminada pelo amor, quem cuida do amor é o sentimento, portanto é a religião, eleva o homem à conquista da verdade. A religião não tem nada a ver com essas guerras em nome de Deus que ocorrem na Terra. Não, religião não é isso. Ora, as religiões da Terra, todas elas têm uma missão destacada por Deus, mas são para curar pessoas doentes. É a humanidade inteira, doença moral. Não podem deixar de sofrer também a influência prejudicial dos erros humanos. Por isso, confundir Deus com as religiões é um erro. Foi isso que fez surgir o comunismo ateu. Porque a falência religiosa gerou o ateísmo. Aí pronto, os intelectuais, os homens cultos, os estudiosos, sociólogos, etc., começaram a confundir Deus com as crenças. As crenças são os defeitos dos homens, na sua parte humana, é como a Bíblia Sagrada. Ela tem a parte divina, que é a profecia, e tem uma parte de que não se habla, como dizia José Fernández González, um conselheiro fraterno da LBV espanhol, que já está na parte espiritual, né? Aquela parte de que não se abre é a parte que nós temos que corrigir, seres humanos. Mas, leia aí, por favor, Zé Eduardo, esses três versículos iniciais do Apocalipse. Apocalipse de Jesus, segundo São João. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Se essas coisas devem acontecer e Jesus sabe, então não há político maior que Jesus, não há sociólogo maior que Jesus, não há analista político maior que Jesus, não há analista social maior que Jesus, que ele sabe as coisas que vão acontecer. Que tal os homens descerem das suas torres de marfim e porem-se a entender o Evangelho e o Apocalipse de Jesus com humildade? Que tal nos tornarmos simples e procurarmos no Evangelho uma lavoura extraordinária, os frutos que saciarão a fome dos homens? Aí você é idealismo demais, Paiva. Não é não. Não, nunca foi assim. Então por que não foi assim? Nós não vamos tentar ser assim? Então que droga nós somos se só queremos enfrentar as abobrinhas? Não, aceitamos o desafio, sim. Vamos garimpar o Evangelho, vamos tirar as plantas, os frutos da semeadura extraordinária do Cristo. Aquele que me testemunhar perante os homens, eu testemunharei perante o Pai que está nos céus. Mas o senhor saiu dos assuntos das trombetas como? As trombetas significam também, nessa última passada, que os tempos chegaram, problemas políticos e políticos guerreiros. Mas nós estamos trazendo uma linguagem nova que pretendemos e desejamos de coração, faça bem a todos. Nós queremos mostrar que Jesus deve ser entronizado nos corações. O povo deve ser alertado sobre isso, para buscar a sua defesa no Evangelho. e no apocalipse do Cristo. Porque Jesus nunca pregou a covardia, nunca ensinou ninguém a ser banana. Ele não foi. Ah, mas deixou-se crucificar, sendo o rei da terra, podendo o povo dizer como criança, chora, ri conforme orador. Ele não entrou em Jerusalém sobre um burrico, aplaudido pelo povo que estava ali. Se ele pegasse da palavra, tribuno divino que era, viraria a mesa diante de Pilatos, de Herodes, de Anás, aqueles covardes todos que estavam ali, que não queriam perder a mordomia, os tronos onde se assentaram. Mas a suprema coragem de Jesus foi dar aquele exemplo que ele deu. E quando o crucificaram e pensaram que o haviam matado, no momento em que o levantaram na cruz, aí ele ficou mais alto que todos nós, visivelmente mais alto, e já era mais alto assim, né? Você vê como é que são as coisas? É um tema extraordinário, que deve ser agitado mesmo, polemizado mesmo. Jesus tem que ser visto nas ruas, na periferia, nas favelas, nos palácios, que ele veio acabar com as sinecuras. Sua palavra veio terminar o dolo. Jesus não é uma coisa nefelibata, está nas nuvens sonhadoras, não. Ele veio trazer o reino de Deus à terra. Não é isso que diz a sétima trombeta? O reino dos homens tornou-se do Cristo e do Pai Celestial, naturalmente. Vamos então orar. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça, de verdade e de bondade. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente. Que já vem para sempre. Thank you.